Oi, pessoal, de 88, da guerra em Gaza, e vamos começar tentando entender. Tem várias frentes que eu queria lidar, ok? Um é a situação militar atual em Gaza. Outro é a situação militar e o balanço militar em outras regiões. Outro é o tumulto interno gigante que está tendo em Israel. Outro é a situação regional, Irã, os Houthis, que agora já todo mundo praticamente sabe o que, que é. Estados Unidos, os outros países árabes, como que está esse balanço aí? Pressão internacional, algumas ocorrências que estão acontecendo, tipo esse assassinato de Aruri, e uma explosão muito misteriosa, muito estranha que aconteceu agora no Irã. Todas essas coisas têm muita coisa a ver um com o outro. Tudo. A situação da Suprema Corte israelense, que decidiu agora entrar, independente do fato que está em guerra, que Israel está em guerra, mas a Suprema Corte acordou agora. Vamos começar pela situação militar dentro de Israel. Vou tentar esclarecer isso. Depois eu vou falar um pouquinho de alguns outros assuntos, até eu sentir que está ficando muito comprido. E aí, provavelmente, eu vou deixar coisas para outros capítulos. Certeza, eu não vou conseguir cobrir tudo isso aqui, mas eu estou achando que nos dias que eu não fiz o podcast, acumulou muita coisa aí, muitas dúvidas que pessoas têm, muita gente que estou conversando, eu acabo vendo que está super confuso de novo, aparecem umas teorias esquisitas, e vamos começar tentando esclarecer, ok? Então, primeiro sobre a situação militar dentro da faixa de Gaza, ok? Todo mundo está vendo que nos últimos 2-3 semanas, depois que voltou dessa história dos reféns, o exército entrou no sul de Gaza, e no sul mais soldados estão morrendo. Nesse sentido, a situação não está boa, mas isso é o único sentido que isso é o único sentido militar que a situação não está boa. Como já falei, cada soldado israelense, cada pessoa em Israel conta. É uma família, é uma história, é uma tristeza que vai durar. Então, realmente, Israel sente de verdade, para muitos e muitos anos, cada morte, cada morte. Mas, mesmo assim, o preço que está sendo pago comparado com o nível de dificuldade da tarefa militar é quase nada, ok? Israel conseguiu entrar no sul de Gaza, entrou de uma outra forma, não entrou com a força aérea bem na frente, bombardeando por 3 semanas, não foi desse jeito aí. Entrou direto com tropas terrestres, com tanques, com coisas assim, e estão apurando túneis, estão apurando célula. Quando eu falo célula, é uma área denominada de terreno, então estão entrando célula por célula, primeiro conquistando. Agora, por que eu falo essa palavra conquistando? Porque é importante entender, em uma tarefa militar tipo essa aí, existe, na verdade, 3 fases, podemos dizer. Talvez até o exército vai dividir em mais fases, mas para a pessoa que não conhece teoria de guerra, teoria militar, poder entender mais fácil, existe a fase da conquista, que é a primeira fase, que você entra com toda a força, você espanta, você destrói muito prédio, a força aérea faz muita coisa, artilharia. Depois, nessa mesma fase, você entra com tanques, entra com forças terrestres, E é óbvio que você não vai conseguir lidar com tudo, qualquer coisa, ok? Vai ter certas forças se escondendo, vai ter certas forças se recuando. No caso da faixa de Gaza, eles somem para dentro da população civil, eles somem para dentro de túneis. E aí, depois dessa primeira fase da conquista, precisa fazer uma outra fase muito mais demorada, muito menos impressionante em poder de fogo e não sei o quê, histórias e imagens e tudo, que é a apuração. Então, imagina que está entrando numa casa, a primeira coisa, você precisa entrar, se instalar lá dentro. Depois que você entrou na casa, você precisa conseguir ver embaixo de cada cama, dentro de cada porta, atrás de cada porta, cada coisa assim. Você precisa, essa fase chama apuração. Se a conquista, para botar isso em contexto de que está acontecendo em Gaza, no norte de Gaza quase está terminando a fase da conquista. No sul de Gaza e no centro de Gaza ainda está nessa fase da conquista. Aí, no norte de Gaza, terminando em certas regiões do norte, já passa para a parte da apuração. A parte da apuração requer menos forças, requer uns métodos mais lentos. Então, é natural, é normal que a gente vai ver que nessa operação em Gaza agora vai começar diminuindo. Realmente o exército está também liberando uma boa parte dos reservistas para eles irem para casa. Já avisou que vai ser necessariamente voltar, provavelmente daqui a pouco. E a fase da apuração é lenta, é difícil, é demorada e vai precisar de troca de tropas. Isso sem falar nada no norte, sem falar nada nem no norte, nem na região da Cisjordânia, que é a autoridade palestina, ok? Então, isso para entender como é que está a situação militar. Em certas partes, principalmente no norte, está passando da conquista para a apuração. No sul ainda está na conquista, mas devagarinho a gente vai diminuindo o número de grandes bombardeios e de modo geral, o contato. Uma coisa que é interessante mencionar, como resultado de onde a operação chegou até agora, eu estou escutando várias histórias que Israel o exército está entrando em muitos lugares e não está encontrando muitos combatentes. Isso pode ser sinal de duas coisas, ok? Provavelmente é os dois. Um é que as forças de combate do Hamas estão recuando, quer dizer, eles estão indo para partes que não foram conquistadas ainda e se escondendo lá e se preparando. Isso provavelmente é uma coisa. Outra coisa é que eles estão entrando em túneis, se escondendo, vendo que os resultados não são positivos e se escondendo de novo, se escondendo e preparando. Isso é uma coisa, muito típica da história de combate de Israel com árabes. Isso aconteceu também na guerra dos Estados Unidos com o Iraque, lá em 91. Árabe fala muito, mas na hora de lutar ele não costuma lutar. Ele gosta de vir de surpresa, ele gosta de... É cachorro que late, mas morde menos de que late. E aí, quando ele morde, normalmente é quando você vira as costas e você não está vendo ele, aí ele tem coragem para vir morder. Mas, de modo geral, toda essa onda aí de gente se rendendo, isso é muito normal. Eles não têm motivo mesmo para lutar, eles não querem mesmo lutar. Como eu já falei várias vezes e outras pessoas também falaram, eles não são um povo que quer lutar. Eles são mercenários para uma organização terrorista que os chefões estão ganhando fortuna, e a hora que eles começam vendo que sobrou para eles morrer, eles acabam levantando as mãos e se rendendo ou tentando sumir, como se fosse, se nunca fosse combatente. Isso é um fenômeno interessante. Agora, outra possibilidade de explicação por que está com tão pouco combatente aparecendo, é que realmente o exército israelense diz que já matou 8 mil combatentes do Hamas. Eu acho, tem gente que fala que nos túneis tem 20 mil, não sei o quê. Eu, sinceramente, acho isso um pouco difícil. Eu acho que talvez o exército estimou errado. Talvez, de novo, as pessoas que eram contadas como combatentes agora já fugiram e sumiram dentro da população, e vai ser difícil achar eles agora que eles não estão querendo lutar, não estão querendo voltar a assumir essa identidade de combatente do Hamas. Mas eu acho que nos túneis não vai achar grandes tropas, concentrações de homens prontos para sair para lutar. Acho que não. Eu acho que tem provavelmente pequenos grupos protegendo. Isso que é a imagem que eu tenho na cabeça, baseado também na minha experiência de lidar com essas pessoas. Apesar que eu não conheço a faixa de Gaza, eu conheço. A minha experiência sempre foi no Líbano. Mas normalmente não é tudo aquilo que você pensou que era. E o fato que é muito parecido com o camaleão, a hora que você olha, ele já não é combatente mais, aí você vira as costas, ele volta a ser combatente, isso dificulta na estimação de quantos tem, ok? Então, isso é um ponto que vale a pena mencionar, que agora o exército está encontrando ainda combatentes, está encontrando muitas armadilhas, dizem que dentro dos túneis é terrível, é muito difícil avançar, que cada 200 metros tem uma porta blindada, muito difícil de arrombar e não sei o quê, mas considerando, voltando, só para sumarizar, considerando o nível de dificuldade, o exército israelense conseguiu resultados maravilhosos com custo baixíssimo. Obviamente, custo que cada um é uma fortuna, mas considerando em números de combate, conseguiu fazer missão impossível. É mais impossível ainda por outros fatores que talvez eu vou falar um pouquinho. A dificuldade que Estados Unidos está colocando nas costas de Israel, as dificuldades que a esquerda israelense está colocando nas costas de Israel, aí dificulta mais ainda. Mas no nível militar, a operação até agora, primeiro, continua firme e forte. Todo mundo que tem direito para falar, que isso significa Netanyahu, Gallant, o ministro de defesa, Benny Gantz, pouquinho retardado, mas tudo bem, é membro do governo largo que fizeram, tipo membro da oposição que entrou no governo para dar estabilidade, gosta sempre de falar alguma coisa para aparecer, mas na verdade nunca tem nada para dizer, e quando vai no fundo de que ele fala, normalmente vê que era contraprodutivo. Mas ok, tá bom, mesmo, pelo menos ele fala que estamos firmes e fortes na operação, não tem nenhuma intenção de parar, está alcançando as metas, ok? Isso é sobre essa situação. Agora, eu vou pular para outra arena, porque eu quero explicar uma coisa, mas eu vou precisar de mais um, dois, três capítulos para poder criar uma imagem completa na cabeça de quem está escutando isso, ok? Então, eu vou pular para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com Líbano, Irã e Estados Unidos, E depois, e temos que levar em consideração, antes que eu falo isso, a Suprema Corte israelense tomou duas decisões nos últimos 3 dias, duas decisões que não têm precedência, nunca aconteceu antes, cancelaram leis, ok? Uma delas, lei básica, mas para explicar o que significa lei básica, vou gastar um tempão, então não vou entrar nisso, mas cancelaram leis, de fato, leis em Israel, uma delas sendo uma lei básica, que colocaram, na verdade, Israel em uma crise constitucional e colocaram em Israel numa situação que o governo está tentando a não reagir. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma guerra. Lá na faixa de Gaza, toda essa guerra, como eu já falei, para quem escuta esse podcast antes da guerra, toda essa guerra está aqui, principalmente por causa da esquerda israelense, que conseguiu chamar os inimigos de Israel através de várias ações. Eu vou falar disso em um outro capítulo, não agora, provavelmente amanhã, depois da manhã, quando eu fizer o próximo, ok? E eu vou explicar isso muito bem, isso vai ficar bem claro para muita gente que deve estar pensando agora, está falando de esquerda de novo, está virando político. Não, isso não é questão de política, não é questão de esquerda, direita. Aconteceu dentro de Israel certas situações, certas rupturas que chamaram esse conflito. Principalmente através de enfraquecer o exército. Gente falando que nesse governo eles não confiam, então não vão entrar no exército e se Israel for atacado eles não vão reagir, ok? Teve muita gente falando isso e isso que chamou esse conflito, mas não vou entrar mais do que isso agora. Agora, a parte que é importante lembrar, antes que eu pulo para essa história aí do Irã, é que existe dentro de Israel agora uma onda muito forte que pode fazer Israel perder essa guerra, ok? Pode enfraquecer Israel ao ponto que vai perder essa guerra. E a intenção de algumas pessoas um pouco mais extremas da esquerda israelense é justamente isso. Eles já se manifestaram falando que eles preferem que Israel perde a guerra e Bibi sai do que Israel ganha a guerra e o Bibi continua no governo, ok? Agora vamos para Irã, Estados Unidos e tudo isso, porque é importante entender. Teve um assassinato impressionante de um cabeção do Hamas, praticamente toda a chefia do Hamas em Líbano, estamos falando no norte agora, pulamos de Gaza para o norte, toda a chefia do Hamas em Líbano, se destruiu, ok? Estou falando os praticamente três maiores cabeças do Hamas em Líbano. Um deles chama Aruri, que todo mundo está espalhando as fotos dele, tudo despedaçado, aparentemente não vai servir muito bem para 72 virgens lá no céu que está esperando ele. Eu acho que ele vai ter que passar os virgens para outro, porque com o que sobrou do corpo dele não vai satisfazer muita coisa, mas tudo bem. Muita gente está perguntando, e aí, o que isso significa? Primeiro, Israel não aceitou responsabilidade oficialmente, mas todo mundo sabe que isso é Israel, e ok, isso não está em dúvida, ok? Aí eles estão falando, e aí, o Hezbollah vai entrar na guerra, porque o Hezbollah falou que vai ter uma reação forte e que não aceita, e é muito interessante que esse assassinato, que foi feito, parece, ou por uma bomba guiada por laser, ou por um drone, que é praticamente a mesma coisa, mas não importa. Foi muito bem feito. E isso aconteceu dentro de, eu acho que chama Dahia, que é um bairro dentro de Beirute, que é tudo do Hezbollah, que é super, super protegido, ninguém consegue entrar lá, nem passarinho consegue voar em cima sem ficar sabendo. Então, isso, na verdade, é a casa dos chefes do Hezbollah, de todas essas forças aí. E isso assustou eles. Assustou eu ver o Ismael Haniyeh falando, e dá para ver que ele não está muito calmo, falando lá de onde ele está, Qatar ou Turquia, não sei aonde ele está, mas dá para ver que ele foi meio assustado, parece que ele envelheceu 10 anos depois desse assassinato aí, entendendo que vai chegar nele também. O Nasrallah está falando que ele vai se manifestar sexta-feira, mas, de novo, para somar toda essa história e qual que é o significado e qual vai ser as consequências, a minha estimativa não vai acabar em muita coisa. Hezbollah não quer entrar nessa guerra até o Irã tiver capacidade de bombas nucleares. Irã está correndo nesse sentido. Esses últimos dias saíram notícias que o Irã falou que ia retomar enriquecimento e tentar avançar. E o objetivo é não pular o lance, ok? Eu acho que chama isso em português, ok? Fala desse jeito. O objetivo é não começar entrando na guerra contra Israel. O Hezbollah, sem cobertura de Irã nuclear, não tem coragem para isso. Isso é a minha estimativa, ok? Pode ser que estou enganado, mas eu imagino que eles vão tentar fazer outras coisas. Eles vão tentar atacar em outros lugares no mundo, que todos aqueles métodos normais do Hezbollah, mas sair para lutar, para entrar na guerra abertamente, colocando o Líbano em perigo, não é o que o Hezbollah está querendo agora, na minha opinião. E por isso eu digo, sexta-feira, quando ele se manifestar, foi até engraçado porque o Nasrallah falou, se Deus me permitir chegar em sexta-feira, provavelmente eu vou falar. Aí eu vi um comentário, primeiro interessante que ele já está colocando o destino dele de sobreviver mais 3 dias na mão de Deus, e eu vi outra pessoa falando, é engraçado, ele está chamando Netanyahu de Deus, mais um chamando Netanyahu de Deus. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que essa fala dele não vai, vai ser parecido com a vez passada, não vai ser nenhuma declaração de guerra, justamente por um motivo. É contra os interesses do Hezbollah entrar nessa guerra agora. E árabe é assim, se ele não souber, se ele não tiver muita cobertura, ele vai atrás de um pouco de sangue, ele vai atrás de, mas ele não tem coragem para sair e lutar mesmo. Ele, no final das contas, especialmente o fato que esse assassinato foi de um chefão, aí os chefões ficam com medo, e chefão não quer morrer, ele quer viver aquela vida de bilionário que ele vive e mandar os soldados morrerem, entendeu? Mas se abrir uma guerra total, se abrir uma escalação grande, guerra na verdade já está tendo no Líbano em um certo nível, mas se escalar para Israel realmente enfrentar o Hezbollah, cada um com o máximo de poder, vai chegar na porta dele. Ele não quer. Não é do interesse dele. Sobre o Irã, só vou falar mais rapidinho. Não, vou deixar isso aí para o próximo capítulo. Terminar esse podcast aqui. Teve um bombardeio grande no Irã, só vou falar isso. Isso aconteceu no quarto aniversário da assassinação que o Trump mandou assassinar o Qasem Soleimani, que era o chefe da Guarda Revolucionária. É muito interessante toda essa situação. No mesmo perto do cemitério onde ele está enterrado, aparentemente teve algum evento, e parece que morreu entre 100 e 200 pessoas, ou talvez até mais de 200, dependendo da fonte. Só vou dizer que isso eu não tenho certeza, eu não tenho informação de dentro, mas isso não tem cara de ser Israel que fez isso. Alguns estão acusando Israel. Vamos ver que a poeira vai levar 1-2 dias para baixar. Vamos começar vendo depois. Normalmente, Israel, eu nunca vi, até hoje, nunca fiquei sabendo de Israel atacando grandes centros de população como estratégia, ok? Só quando tem um alvo super importante no meio daquelas pessoas que não tinha outro jeito de matar e teve que fazer. E até isso, toda essa operação não está com cara de Israel, ok? Não está com cara de Israel. Irã tem muitos outros inimigos. Quem foi, eu não sei ainda, mas vou falar mais sobre isso amanhã.